me dê um minuto pra falar. E eu preciso de você, meu amor. 59 segundos é o que resta pra entender essa paixão no meu peito. Cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo, essa paixão que me domina, me fascina o seu jeito de menina tão linda. Você enlouquece o meu coração. Você sabe que eu tô em suas mãos. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. E o que eu mais quero é viver ao seu lado. Cada segundo, amor. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. E o que eu mais quero é viver ao seu lado.